era menino, bicho papão, é papo de sabichão. Faz careta, o bicho é de nylon, de palha, de papelão. Acorda, menino, deixa de birra, se a mula não tem cabeça. Pisa no pé do curupira, prega na cuca uma peça. Medo de quê? Medo que é, não há nada aqui. Acorda, Zé, acorda, acorda, Zé. Medo de quê? Medo que é, não há nada aqui. Acorda, Zé, acorda, acorda. Acorda, menino, mamãe tá na praça, Saci tem uma perna só. A cabra é cega, papai tá na roça, pega o medo e dá um nó. Acorda, menino, e dá pirueta, cai das pernas de pau. Sabe que o boi da cara preta é um bicho bobo e sem sal. Medo de quê? Medo que é, não há nada aqui. Acorda, Zé, acorda, acorda, Zé. Medo de quê? Medo que é, não há nada aqui. Acorda, Zé, acorda, acorda. Acorda, Zé, acorda, acorda, Zé. Medo de quê? Medo que é, não há nada aqui. Acorda, Zé, acorda.